Matt Ridley, nenhum parentesco com Mark, exceto estabelecido pela análise do cromossomo Y, disse-me que, embora a edição em capa dura de seu Nature via Nurture já tenha esse título nos Estados Unidos, a brochura será batizada como, prepare-se, o gene ágil. Fim da leitura de asterisco. Cadeias curtas de RNA e também de DNA podem replicar-se espontaneamente sem uma enzima, mas a taxa de erro por letra é muito maior do que quando uma enzima está presente. E isso significa que, bem antes de ser possível construir-se uma extensão de gene suficiente para produzir a proteína para uma enzima funcional, o gene incipiente teria sido destruído por mutação. Esse é o nó cego da origem da vida. Um gene grande o suficiente para especificar uma enzima seria grande demais para replicar-se com exatidão sem a ajuda de uma enzima justamente do tipo que ele está tentando especificar. Assim, aparentemente, o sistema não pode dar a partida. A solução que Hagen oferece para o nó cego é a teoria do hiperciclo. Ela usa o velho princípio do dividir para reinar. As informações codificadas subdividem-se em unidades pequenas o bastante para estarem abaixo do limiar de uma catástrofe do erro. Cada subunidade é ela própria um mini-replicador e é suficientemente pequena para que pelo menos uma cópia sobreviva em cada geração. Todas as subunidades cooperam em alguma importante função maior, grande o bastante para sofrer uma catástrofe do erro caso seja catalisada por uma única substância grande em vez de subdividir-se. Do modo como até agora descrevi a teoria, existe o perigo de que todo o sistema seja instável porque algumas subunidades se replicariam mais depressa do que outras. É aqui que entra a parte engenhosa da teoria. Cada subunidade prospera na presença das outras. Mais especificamente, a produção de cada uma é catalisada pela presença de outra, de maneira que elas formam um ciclo de dependência, um hiperciclo. Isso impede automaticamente que qualquer elemento dispare na frente. Ele não pode fazer isso porque depende de seu predecessor no hiperciclo. John Maynard Smith salientou a semelhança de um hiperciclo com um ecossistema. O número de peixes depende da população de Daphnia, pulgas d'água, que lhe serve de alimento. Por sua vez, o número de peixes afeta a população de aves que se alimentam de peixes. As aves fornecem o guano, que auxilia o florescimento das algas, das quais as Daphnia precisam para prosperar. Todo esse ciclo de dependência é um hiperciclo. Hagen e seu colega Peter Schuster aventam que algum tipo de hiperciclo molecular é a solução para desatar o nó cego da origem da vida. Deixarei neste ponto a teoria do hiperciclo e retornarei à sugestão, totalmente compatível com ela, de que o RNA, nos idos em que a vida estava apenas começando e as proteínas ainda não existiam, poderia ter servido como seu próprio catalisador. Essa é a teoria do mundo de RNA. Para avaliar quanto ela é plausível, precisamos saber por que as proteínas são boas para serem enzimas, porém ruins para serem replicadoras, por que o DNA é bom em replicar-se, mas ruim como enzima, e, finalmente, por que o RNA poderia ser bom o bastante em ambos os papéis para desatar o nó cego. A forma tridimensional é, em grande medida, o que importa para a atividade da enzima. As proteínas são boas como enzima porque podem assumir quase qualquer forma imaginável nas três dimensões como uma consequência automática de sua sequência de aminoácidos unidimensional. São afinidades químicas de aminoácidos em diferentes partes da cadeia que determinam o nó específico no qual a cadeia de proteína se amarra. Assim, a forma tridimensional de uma molécula de proteína é especificada pela sequência unidimensional de aminoácidos, que, por sua vez, é especificada pela sequência unidimensional de letras codificadoras em um gene. Em princípio, na prática, outra coisa muitíssimo difícil, deveria ser possível registrar uma sequência de aminoácidos que espontaneamente se espiralasse e assumisse quase qualquer forma que desejássemos, não só formas que fazem boas enzimas, mas qualquer forma arbitrária que decidíssemos especificar. Asterisco. De fato, existem numerosas sequências diferentes de aminoácidos que produziriam a mesma forma, sendo essa uma razão para duvidarmos de cálculos ingênuos sobre a astronômica improbabilidade de uma cadeia de proteína específica obtida elevando seu comprimento à 20ª potência. Fim da leitura de asterisco. Esse é um talento versátil que qualifica as proteínas para atuarem como enzimas. Existe uma proteína capaz de selecionar qualquer uma das centenas de potenciais reações químicas que poderiam ocorrer numa célula abarrotada de ingredientes misturados. As proteínas, portanto, são esplêndidas como enzimas, capazes de ligar-se em nós de qualquer forma desejada. Mas, como replicadoras, são uma lástima. Ao contrário do DNA e do RNA, cujos elementos componentes têm regras de pareamento específicas, as regras de pareamento de Watson-Crick, descobertas por esses dois jovens inspirados, os aminoácidos não possuem tais regras. O DNA, em contraste, é um esplêndido replicador, mas péssimo candidato para o papel de enzima na vida. Isso porque, ao contrário das proteínas, com sua quase infinita variedade de formas tridimensionais, o DNA só tem uma forma, a famosa dupla hélice. Ela é idealmente adequada para a replicação, pois os dois lados da escada desprendem-se com facilidade um do outro, cada qual ficando, então, exposto como um gabarito para que novas letras se unam segundo as regras de pareamento de Watson-Crick. Fora isso, em praticamente mais nada o DNA é bom. O RNA tem algumas das virtudes do DNA como replicador e algumas das virtudes das proteínas como um versátil moldador de enzimas. As quatro letras do RNA são suficientemente semelhantes às quatro letras do DNA para que uma possa servir de gabarito ao outro. No entanto, o RNA não forma facilmente uma dupla hélice, o que significa que ele é um tanto inferior ao DNA como replicador. Isso ocorre em parte porque o sistema de dupla hélice se presta à correção. Quando a dupla hélice do DNA se divide e cada hélice serve imediatamente de gabarito para sua complementar, os erros podem ser logo detectados e corrigidos. Cada cadeia filha permanece ligada à sua mãe e a comparação entre as duas permite detectar o erro de imediato. A correção baseada nesse princípio reduz as taxas de mutação à ordem de 1 em 1 bilhão, e é isso que viabiliza genomas grandes como o nosso. O RNA, como não conta com esse tipo de correção, tem taxas de mutação milhares de vezes maiores que as do DNA. Isso significa que apenas organismos simples com genomas pequenos, como alguns vírus, podem usar RNA como seu principal replicador. Mas a ausência de uma estrutura de dupla hélice também tem seu lado bom. Como não passa todo o tempo emparelhada com sua cadeia complementar, separando-se de seu complemento assim que ele se forma, a cadeia de RNA fica livre para atar-se em nós como uma proteína. Assim como a proteína faz isso graças a afinidades químicas de aminoácidos com outros aminoácidos em diferentes partes da mesma cadeia, o RNA usa, para o mesmo efeito, as regras de pareamento de Watson-Crick, aquelas mesmas usadas para fazer cópias de RNA. Em outras palavras, não dispondo de uma cadeia parceira para fazer o pareamento em dupla hélice como o DNA, o RNA está livre para parear-se com pedaços sortidos de si mesmo. O RNA encontra pequenos trechos de si mesmo com os quais pode fazer o pareamento, seja em uma dupla hélice em miniatura, seja em alguma outra forma. As regras de pareamento exigem que esses trechos estejam indo em direções opostas. Portanto, uma cadeia de RNA tem a tendência de virar-se em uma série de curvas fechadas. O repertório de formas tridimensionais que a molécula de RNA é capaz de assumir pode não ser tão grande quanto o de moléculas grandes de proteína. Mas é grande o bastante para encorajar a ideia de que o RNA poderia fornecer um versátil arsenal de enzimas. E, de fato, foram descobertas muitas enzimas de RNA chamadas ribozimas. A conclusão é que o RNA tem algumas das virtudes replicadoras do DNA e algumas das virtudes enzimáticas das proteínas. Talvez, antes do exemplo do DNA, o arquirreplicador, e antes do evento das proteínas, as arquicatalisadoras, existisse um mundo no qual só o RNA possuísse o bastante de ambas as virtudes para fazer o papel dos dois especialistas. Talvez um fogo de RNA tenha se acendido no mundo original e depois começasse a produzir proteínas que se viravam e ajudavam a sintetizar RNA e, posteriormente, também DNA, o qual, então, assumiu seu lugar de principal replicador. Essa é a esperança da teoria do mundo de RNA. Ela recebe um apoio indireto de uma bela série de experimentos iniciadas por Saul Spiegelman, da Universidade de Colômbia, e repetida de várias formas por outros cientistas ao longo dos anos. Os experimentos de Spiegelman usam uma enzima proteica, o que poderia ser considerado uma trapaça, mas produzem resultados tão espetaculares, esclarecendo elos tão importantes na teoria, que não podemos evitar a sensação de que ainda assim valem a pena. Primeiro, o contexto. Existe um vírus chamado Q-beta. É um vírus de RNA, o que significa que, em vez de DNA, seus genes são totalmente feitos de RNA. Ele usa uma enzima para replicar seu RNA, chamada Q-beta replicase. Em estado natural, Q-beta é um bacteriófago, um parasita de bactérias, especificamente da bactéria Escherichia coli do trato digestivo. A célula bacteriana pensa que o Q-beta-RNA é um pedaço de seu próprio RNA mensageiro e seus ribossomos processam-no exatamente como se o fosse. Mas as proteínas que ele fabrica são boas para ele, vírus, e não para a bactéria hospedeira. Existem quatro dessas proteínas. Uma proteína capa para proteger o vírus, uma proteína cola para grudá-lo na célula bacteriana, um chamado fator de replicação, que voltarei a mencionar no momento, e uma proteína bomba para destruir a célula bacteriana quando o vírus terminar de replicar-se, liberando assim dezenas de milhares de vírus, cada qual destinado a viajar em sua capinha de proteína até topar com outras células bacteriana e renovar o ciclo. Eu disse que retornaria ao fator de replicação. O leitor poderia pensar que se deve tratar da enzima Q-beta replicase, mas, na verdade, ele é menor e mais simples. Tudo o que o pequenino gene viral faz é produzir uma proteína que costura juntas três outras proteínas que estão sendo produzidas pela bactéria para seu próprio uso, totalmente distinto. Quando elas são costuradas pela proteína do vírus, o composto formado é Q-beta replicase. Spiegelman conseguiu isolar desse sistema apenas dois componentes, Q-beta replicase e Q-beta RNA. Juntou os dois em água com algumas matérias-primas de pequenas moléculas, os tijolos construtores do RNA, e observou o que aconteceu. O RNA pegou pequenas moléculas e construiu cópias de si mesmo usando as regras de pareamento de Watson-Crick. Realizou essa proeza sem nenhuma bactéria hospedeira e sem a capa de proteína ou qualquer outra parte do vírus. Isso em si já foi um belo resultado. Ressalto que a síntese proteica, que é parte da ação normal desse RNA da natureza, foi completamente removida do circuito. Temos um sistema de replicação de RNA despojado, fazendo cópias de si mesmo sem se dar ao trabalho de produzir proteína. Spiegelman fez então uma coisa fascinante. Pôs em andamento uma forma de evolução neste mundo de tubo de ensaio totalmente artificial, sem nenhuma célula envolvida. Imagine sua estrutura como uma longa fileira de tubos de ensaio, cada qual contendo Q-beta replicase e tijolos construtores brutos, mas não RNA. Ele semeou o primeiro tubo com uma pequena quantidade de Q-beta RNA, que devidamente se replicou, produzindo numerosas cópias de si mesmo. Isso feito, Spiegelman extraiu uma pequena amostra do líquido e pôs uma gota no segundo tubo. Esse RNA semeador passou a replicar-se no segundo tubo, e quando isso já ocorrera por algum tempo, Spiegelman extraiu uma gota do segundo tubo e semeou o terceiro tubo virgem, e assim por diante. Isso equivale à fagulha do nosso fogo semeando um novo fogo no mato seco, e esse novo fogo semeando um terceiro, etc., numa cadeia de semeaduras. Só que o resultado foi bem diferente. Enquanto o fogo não herda da semente nenhuma de suas qualidades, as moléculas de RNA de Spiegelman herdaram, e a consequência foi evolução por seleção natural em sua forma mais básica e despojada. Spiegelman foi extraindo amostras de RNA de seus tubos à medida que as gerações se desenvolviam e monitorou suas propriedades, incluindo sua potência para infectar bactéria. O que ele descobriu é fascinante. O RNA em evolução tornou-se fisicamente cada vez menor e, ao mesmo tempo, cada vez menos infectante quando foram oferecidas bactérias às suas amostras. Após 74 gerações, a típica molécula de RNA em um tubo evoluíra para uma pequena fração do tamanho de sua ancestral selvagem. Asterisco. São gerações de tubo de ensaio, é claro. O número de gerações de RNA seria maior, pois as moléculas de RNA replicam-se muitas vezes em cada geração de tubo de ensaio. Fim da leitura de asterisco. O RNA selvagem foram colar com cerca de 3.600 contas. Após 74 gerações de seleção natural, o habitante médio do tubo de ensaio reduzira-se a meras 550 contas. Nada bom para infectar bactérias, mas brilhante em infectar tubos de ensaio. O que tinha acontecido estava claro. Mutações espontâneas do RNA haviam ocorrido ao longo de toda a linha e os mutantes que sobreviveram estavam bem adaptados para sobreviver no mundo do tubo de ensaio, em contraste com o mundo natural de bactérias prontas para serem parasitadas.